rejeitas o trabalho das tuas mãos. Olhos de carne não são os teus, não. Sabe, Senhor, do meu clamor, na amargura busco teu amor, porque me oprime. Sempre me guiaste. Se eu pecar, tu estás a olhar, mas na tua graça quero descansar. Pensei, Senhor, que és fiel. Eu quero existir.